Está começando o Nintendo 3 Awards 2019, a premiação onde nenhum dos participantes é amigo do Kojima. Chegando atrasado porque teve que parar para dar aquela barrigada no banheiro, no bar da esquina, está o Jomon. Aqui a gente não tem viés. E trajando seu melhor smoking e um chapéu de couro com bordados lendário do lado, está o Lucas. Um chapéu sintético, não tem nada de animal aqui. E vindo diretamente do Japão, o nosso novo membro quase recém-casado, novo não, sei lá, está o Jefferson. Cara, nem me fala, velho. Casamento tá chegando e a ansiedade tá subindo. Esse ano, depois de muita discussão, a gente mudou a forma como nós vamos premiar os jogos, certo? Eu ainda tô um pouco confuso. Alguém consegue explicar direito? Vai lá, Jeff. Pior que eu não sei explicar. A gente vai escolher os melhores do ano em três categorias. A gente definiu a categoria Free to Start, categoria... A gente não definiu o nome da categoria. Jogos de baixo orçamento? Como é que fica? Jogos a menos que $60 e jogos de $60. Não foi assim que a gente definiu, não. Pera aí. Não, mas a gente não quer como a gente definiu, não. Enfim. A gente vai tentar fazer alguma coisa diferente aqui, porque toda vez que a gente tem alguma premiação e a gente sai votando aí depois o resultado sai do nada, fica ruim para um ouvinte, porque a gente fala, mas de onde veio isso? Então a gente vai citar os jogos e com argumentos a gente vai tentar convencer o outro ou explicar o motivo porque tal jogo deve ser definido como o melhor do ano. Não tenho certeza se vai dar certo, eu só espero que ninguém aqui saia brigado. Provável, mas eu tô a fim de correr o risco. Tá bom. E a gente colocou os jogos de dezembro de 2018 até novembro de 2019. Então é por isso que a gente vai ver Smash Bros. Na lista, por mais que ele seja um jogo do ano passado. Porque no ano passado ele não participou da nossa... Do GOT também, nossa, porque ele era de dezembro. Seguindo a mesma tradição do The Game Awards, né? A galera ficou brava porque Smash Bros. Tava participando, mas aqui dane-se, né? A gente faz o que der na telha. Categoria Free to Start. Nós temos os indicados: Dr. Mario World, Mario Kart Tour, Pokémon Rumble Rush, Pokémon Masters e Super Kirby Clash. A gente começa falando qual a gente vai tirar, né? Certo. Já descarta Pokémon Masters aí, já. Não. Eu acho que o que dá pra falar é que isso aqui não são os indicados, é os únicos que tinha. Então vamos começar por aí. Tá, eu acho que Pokémon Masters não tinha que ser tirado de cara. Apesar das reclamações, eu acho que ele prometeu, assim, o que ele fez. A mecânica é completamente diferente de Pokémon Masters. Foi divertido, pelo menos nas primeiras horas, depois só ficou repetitivo mesmo. O único problema foi a falta de história. Mas dentro dos demais, eu acho que ele tem uma mecânica interessante. Principalmente se comparado com Pokémon Rumble Rush. Eu acho que o Pokémon Masters também, eu voto pra não tirar ele, porque ele tá recebendo atualização. A gente não sabe, aqui a gente tá pensando no jogo quando ele lançou. Ou no estado atual, dezembro de 2019? Ah, como um todo, né? Então, que agora muitos aí dos free são games as service. Então, o estado inicial não é o estado atual. Uhum. E aí, se considerar Pokémon Masters do estado atual, eles estão consertando. Então, Pokémon Rumble Rush tira. Eu acho que eu voto também tirar Pokémon Rumble Rush. Eu ia falar, eu não voto tirar Pokémon Rumble Rush porque eu ganho pontos no My Nintendo, mas esse é o pior jogo de cara, né? Não foi muito. eu sou a favor também. Eu amo Pokémon Rumble Rush nos videogames, mas no celular não ficou legal, velho. Jogar automático ficou uma merda, velho. A adaptação dos controles devia ter sido feita de uma melhor maneira. Eu tenho muita dó da franquia Pokémon Rumble, cara. Tem tudo pra ser boa e eles conseguem cagar de algum jeito. E o outro jogo que eu acho que tem que tirar é o Kirby Clash, Super Kirby Clash, porque o jogo ele roda muito mal no Switch. Eu tentei jogar pra me divertir um pouco e não aconteceu. A mágica não colou. Basicamente o Boss Rush lá, né? Você vai escolhendo os chefes. Eu não sei, não vi nada de muito diferente, né? Mais Kirby pegando um minigame e transformando em jogo, né? E com queda de FPS. E com queda de FPS. Então ele não é bom nem no que ele propõe, sabe? Acho que ele tenta se vender muito pegando chefes da série Kirby que são famosos e colocando versão com cor diferente, sabe? Mas, né, eu tirei ele da lista também. Eu acho esse jogo ruim porque você não consegue criar personagens pra todo mundo. Você pode até jogar em casa com 4 pessoas, mas você não consegue criar um personagem pra cada pessoa. Você tem que alugar de um desconhecido. Isso estraga a diversão do jogo, porque você não consegue dar upgrade nos personagens juntos. Então fica aquela coisa de um cara que pegou emprestado um personagem muito forte, batendo, e o outro está lá de paisagem. Fora que, se você quer jogar sem pagar, aquilo fica muito ruim, porque você consegue jogar um tempo limitado, mas é aquela coisa, fica pior um tempo limitado quando você precisa, sei lá, você tá jogando com os amigos, você tem 4 pessoas pra jogar juntos. Então ele meio que caga a vida, assim. Quando você tem relação de tempo-vida, é bom que o jogo seja single player. Então a gente fica com o Dr. Mario World, Mario Kart Tour e Pokémon Masters. Legal que vocês já deletaram sem pedir uma opinião. Mario, tá aqui, tá melhor de 3, mas você gostou desse Kirby Super Clash? Eu nem joguei. Então, justo, tá deletado aqui da lista. E agora? Qual dos 3 é o pior desses? Dr. Mario World, Mario Kart Tour e Pokémon Masters, né? Tá, entre esses 3, aí eu acho que leva em consideração o conteúdo. Porque a mecânica eu acho boa dos 3. E os 3 são gacha. Eu acho que eu tiraria o Mario Kart Tour porque ele é muito ganancioso. Então, aí que tá. Eu, né, em questão de conteúdo, ele tem bastante coisa. Você pode continuar jogando. Agora, eu acho que Dr. Mario World não tem muita atualização. Ah, teve a Baby Dr. Rosalina agora. Isso. Eu salvo o Dr. Mario World porque o multiplayer dele é muito bom. Ah, o do Mario Kart Tour é ok também, vai. Você jogar contra os amigos. Eu acho que ele deixa um nível competitivo bom. Não, mas você joga contra os amigos pro ranking, né? Mas é competitivo. Mais ou menos. Ah, você quer ficar na frente do seu amigo? Não, mas você não tá ficando na frente do seu amigo, você tá ficando na frente do gosto do seu amigo. Isso, sei lá, eu acho que se for multiplayer, o Dr. Mario World, só por ser ao vivo, já leva. Não, tá. Se for comparar entre os 3, o Pokémon Masters é o pior, porque ele não tem multiplayer. Tem co-op, não tem? Mano, eu nem testei o modo co-op. Dos 3 eu tiraria Pokémon. Eu gosto dos 3 jogos, fica bem claro. Eu me diverti com o esquema de batalha de Pokémon Masters. Mario Kart Tour eu gosto porque ele não exige muito. Ele é uma adaptação pra mim boa, que eu acostumei com a jogabilidade. Acho que é por questão de costume. E é um jeito diferente de jogar Mario Kart. Você não tá jogando pra vencer, é high score. Eu gostei, aliás, continuo jogando. E Dr. Mario, o multiplayer dele é sensacional. Mas dito isso, eu excluiria Pokémon Masters. Até pelos motivos de falta de conteúdo, acho que isso pode ser levado em conta aqui. Os problemas que teve. Se até os desenvolvedores pedem desculpas, eu não preciso pedir desculpa aqui pra eliminar o Pokémon Masters. Foi convincente. Eu não sei, cara. Eu acho que Pokémon Masters, mesmo pela falta de conteúdo, dá pra fazer bastante coisa no jogo. Dá pra você pegar um Pokémon e um Sync Pair, né? E continuar upando ele, deixando ele mais forte. Os gachas ainda são bem recuperáveis. Não sei, por exemplo, se eu comparasse com o Dragalia Lost ficou um tempão sem história. Apesar de ter bastante evento, né? De novo personagem, enfim. As histórias principais, os capítulos demoram pra ser lançados. E Pokémon Masters é mais ou menos assim. Só que nem por isso as pessoas deixam de jogar, talvez. Acredito que a história não é assim, só atualização serve só pra história, né? Se o Dragalia Lost põe eventos com chefes a mais que não tá relacionado com a história, por sinal o Dragalia Lost demora, né, pra atualizar a história, eu acho bem-vindo. E no Pokémon Masters eu senti que faltou, não é só coisa de história, faltou no geral atualizar com mais coisa. Mais personagem, você tá falando? Talvez mais personagem, mas o que eu elogio no Masters é que ele é muito bonito. Eles pegam os personagens e acentuam bem as características deles. Sim, sim. Mas no geral eu não consegui me ficar preso no jogo por muito tempo. Eu joguei alguns dias e praticamente parei. Nesse quesito, Mario Kart Tour também. Eu também joguei alguns dias e parei. Então o melhor é Dr. Mario. Eu acho que sim. Eu acho o Dr. Mario, já considerando os 3, o Dr. Mario é o que pegou melhor a franquia original e colocou, por mais que ela deu um twist diferente, mas você sente a franquia original, e foi o único que eu não quis reclamar no lançamento, assim. Então, você tem um multiplayer interessante, se você gosta do Dr. Mario, ele tem umas partes do Dr. Mario, ele traz aqueles as células bônus lá pra você poder fazer mais coisa. Eu acho que ele foi o que, em lançamento, agora talvez não esteja o melhor, mas eu não tô jogando os outros, eu não tô jogando mais nenhum dos três, mas em lançamento foi o melhor, na minha opinião. É, então, eu concordo com isso, eu não consigo eliminar nenhum dos outros dois, porque eu acho eles equivalentes, mas eu acho que o Dr. Mario é o que errou menos. É, eu acho que também ele, em questão de inovar o jogo em si, porque ele pegou o Dr. Mario e queria de um jeito bem inusitado, né? Você tem que juntar as pilas, só que você joga pra cima, tem uns itens, ele pegou e incrementou muita coisa. É, eu acho que ele tem bem cara do seu jogo de celular. É, ele é o que se destacou mais em questão de mecânica, na minha opinião. Eu continuo jogando Mario Kart. É, diferente dos outros aqui da mesa, eu não tenho problema com a monetização desse jogo. Mas eu acho que eu jogo Mario Kart porque ele é o jogo que eu não preciso demandar muito tempo. Dr. Mario, talvez eu precise gastar muito tempo pra ficar grindando moeda, pra ficar tirando... doutor. Mas o que eu fiquei mais viciado mesmo foi Dr. Mario. Então eu concordo com isso. Eu acho que Dr. Mario deveria ser o melhor. Só pelo multiplayer. Não precisava ter mais nada. Não precisava nem ter single player. Então vamos bater martelo. Dr. Mario é o melhor jogo de Free to Start de 2019. Em plataformas Nintendo. É. É bom frisar isso, né? Então parabéns pra Dr. Mario. Uma hora ele vem buscar aqui o prêmio. Vem. Categoria que ficou tão difícil de definir que nós vamos explicar agora. A próxima categoria é difícil de definir. É, basicamente, são outros jogos para plataformas Nintendo, mas não são jogos que são comparáveis a jogos AAA da Nintendo. Não dá para colocar numa única label, né? Como vocês definem essa sessão? Eu coloquei como jogos que poderiam ganhar o GOT, mas sobraram. Jogos de menos de 60 dólares. Considerando que 60 dólares é o preço fechado dos jogos de Switch em caixinha. E não em promoção também, né? É, não em promoção. Tá bom. Vamos aos indicados, então. Wargroove, Baba Is You, Dragon Marker for Death, Unravel 2, Katana Zero, Box Boy mais Box Girl, Cadence of Hyrule, Slay the Spire, Untitled Goose Game, New Cab, Little Town Hero, Tetris 99, My Friend Pedro, Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Que fique bem claro aqui, se a gente não colocou o jogo que você gosta na lista é porque a gente não jogou, e não tem como a gente jogar tudo. Então, desculpa, qualquer coisa. É, Samurai Wild Hearts não entrou com a gente. É, e nem nessa lista eu consigo jogar tudo, já vai ser um pouco complicado aqui a gente decidir. Alguém jogou, né? Alguém jogou alguma coisa. Alguém jogou Neo Cab, só pra... Eu não sei, alguém jogou aqui? Eu joguei a demo. Ah, então beleza. Não, então, Jefferson, fala aí a sua opinião sobre o jogo. A gente decide se a gente vai tirar ou não. Já fala aí, tiro. Ou não. Neo Cab, eu só queria citar, mencionar. Eu gostei, assim, lógico, como é a demo, comecei o jogo. É uma historiazinha da menina que dirige o Uber, que tá toda fodida, e as empresas estão pegando os empregos dela e das outras pessoas, aí ela tem raiva disso, da evolução da tecnologia, ao mesmo tempo que ela usa a porra da tecnologia pra usar o Uber, né? Mas eu achei o início interessante. Eu fiquei com vontade de pegar. Ah, peraí, mas ele é um Uber Simulator? Não, é tipo aquele jogo de bar lá que o Jomon falou. É tipo Valhalla é de bar, esse é de táxi. Tá, mas eu ainda não entendi, como que é a mecânica do jogo? Você vê a história através das corridas de táxi, basicamente, né? E você tem que controlar as emoções dela pra selecionar as opções. Ah, tá. Parece interessante, mas a gente não jogou pra opinar, né? E aí, deleta? Pode tirar. Tchau. Só que tá. Nossa, ó, eu quero mandar um que acho que só eu comprei porque tá. Esse é, acho que daqui é um dos mais caros, que é o Dragon Marker for Death. Ele é um jogo legal, ele lembra. Ele é do. Acho que é dos caras do Mega Man Zero, dos GBA de DS, não sei agora qual era. Eu comprei. Ele tem um multiplayerzinho interessante, lembra bastante Monster Hunter, porque você junta com os amigos e faz uma missão. Só que não dá mais vontade de jogar. Eu comprei caro pra caramba, não. E eu não consigo me incentivar com a minha irmã pra jogar isso. Assim, até em relação a outros jogos da lista, como Box Boy, Box Girl, que eu gosto de jogar, o Dark Marker for Death não me dá esse doki a mais. Então eu acho que como eu sou o único que joguei, eu posso falar corta essa porra. Então tchau. Então já que vocês estão nessa vibe aí de pegar coisa que um jogou e os outros não, provavelmente ninguém jogou o Yooka-Laylee aqui. É, mas olha, eu vou ficar com dó se você falar pra tirar, porque o jogo me parece bom. Então, esse que é o problema. Eu adorei esse jogo. Adorei bastante. Eu acho que em relação ao primeiro Yooka-Laylee, eles acertaram muita coisa. Eu não tiraria. Só que como ele é um plataforma 2D, que é bom, eu acho que no quesito inovar e ser muito marcante, eu não sei se colocaria como melhor do ano, entendeu? Porque tem coisas nessa lista aí que fazem coisas mais novas. Tá, então vamos falar assim, ó, tem jogos da lista que são melhores que o Yooka-Laylee, certo? Tem. Então tchau. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem plataforma melhor que o Yooka-Laylee? Existe. Nessa lista. Então, que plataforma que tem nessa lista mais? Unravel 2 e Katana Zero. Box by Box Zero, vocês não consideram plataforma? Ah, é meio puzzle, né? Mas é, plataforma. O Unravel 2 também. Eu não joguei Unravel 2, mas eu acho que o Yooka-Laylee é melhor que Katana Zero. Sério? Ah, então tira Katana Zero. E volta o Yooka-Laylee? É. Eu acho que Katana Zero, que o Lucas falou, eu acho que Katana Zero, assim, não que ele seja ruim, mas ele fica obscuro porque ele é um Hotline Miami diferente. Mas ele lembra muito Hotline Miami. Então ele perde nessa inovação, se ele teria. Nossa, pior que eu não consigo defender Katana Zero nesse ponto, cara. Eu acho ele só um bom plataforma, mas é que eu acho que a gente tá meio saturado de jogos de plataforma. Eu acho que a gente tá saturado de um jogo que parece com Hotline Miami. Bom, o Jefferson tá de acordo também com isso? Eu não tenho nem o que opinar nesses jogos aí, pode mandar tudo pro lixo. Ah, então tchau. Jogos de plataforma não ganharão aqui, e o Yooka-Laylee já foi. Puta merda, hein? Tá, já que todo mundo então jogou Unravel 2, a gente pode comentar, né? Eu acho um ótimo jogo pra estar na lista. Peraí, você falou que todo mundo jogou? Eu não joguei. Não joguei também, não. Ah, caralho, só eu joguei? Sim. Eu não joguei. Eu só comprei, Mario. Contigo, Mario. Cada um teve um jogo que jogou sozinho, agora é a sua vez. Tá bom. É, eu acho o Unravel 2 um jogo muito bonito e divertidíssimo de se jogar em cooperação. Quando você não tá em cooperativo, talvez seja um pouco chato, né? É, ele foi feito pra você jogar com outra pessoa. Esse é o único ponto que eu adiciono de um defeito, assim. Eu acho que o Unravel 2, em questão disso, ele compete direto com Box by Box Girl. É verdade. Eu gostei de Box Girl, eu gosto muito pelo gráfico simplista dele, mas o jogo ele tem problema de otimização, né? Ele tem queda de FPS. Só que eu gostei muito de jogar. Eu não sei nem o que explicar. A historinha é simples, o jogo ele é relativamente curto, e ele tem um modo single player e um modo multiplayer. Não obriga só você a jogar no... Ele tem fases para o single player, que você aí vai ser só uma pessoa, ou se não, coloca a Box Girl e vira multiplayer. Então eu acho que talvez aí ele tenha uma vantagem no Unravel 2, se o Unravel 2 você só pode jogar de duas pessoas. Não, você pode jogar com uma pessoa. Não, mas questão de todos os dois bonecos, né? Você não tem um puzzle só pra um boneco. Não tem. Mas eu não sei se jogar, tipo, uma pessoa com os dois bonecos atrapalha, porque eu olho no Box Boy Box Girl, você pode fazer isso também, né? Você controlar os dois. Só que aí fica mais chato. Eu não sei se no Unravel ele funciona bem você controlando sozinho os dois bonecos. É, você tem que ficar trocando de personagem, né? É igual no Snipper Clips. Então acho que o Box Boy Box Girl sai na vantagem porque ele tá... Você tem a parte sozinho, se você quiser. Se você não tem amigos. Tá. Isso é um bom ponto. Posso concordar em tirar um Unravel 2 se for por causa disso. Mas aí a gente decide os outros jogos? A gente vê os outros jogos ou simplesmente tchau Unravel 2? Tchau Unravel 2. O Yooka-Laylee saiu por ser uma plataforma, então tchau Unravel 2. O Jefferson tá de acordo com isso? Eu tô. Aliás, My Friend Pedro também é plataforma, mas eu quero que fique aí depois eu explico. Então defenda o My Friend Pedro aí, Jefferson. Cara, tinha tudo pra não gostar desse jogo. Aliás, eu fiquei procurando esses jogos assim pra falar aqui no cast, aí eu vi que My Friend Pedro tava no Game Pass. É uma plataforma 2D, aí tem aquele Bullet Time a la Matrix, Max Payne e afins. E tudo parece chato, né? Assim, ó, só vou pra frente, faço umas piruetinhas aqui, dou uns tiros nos bandidos e coisa. Mas aí você começa a jogar e você vê que é um jogo de high score. Ele é interessante, porque, tipo, apesar de ele utilizar vários botões, assim, uma coisa que eu não gosto, que é controles complicados, você vai jogando e você vai sentindo bem, você vai aprendendo. E conforme eu fui evoluindo, o jogo, ele, se você não quiser aprender, você pode continuar jogando mesmo assim. Você só vai e passa e dá blast nas fases, assim, vai atravessando, vai atirando em panela, vai ricocheteando a bala. É uma coisa bem... tem muito wall jump, é uma coisa bem frenética, assim. Eu gostei, tinha tudo pra não gostar, e eu acabei terminando o jogo. Eu fiquei assustado como eu me apaixonei pelo jogo. A história, eu não vou contar o final, mas o final é muito bom. Eu gostei até pela história. O amigo Pedro, no caso, que vou dar um spoiler aqui, ele é banana. Tem sacadas muito boas. Ele tem algumas fases que remete a, sei lá, jogadores hardcore. Aí que eles fazem sátira mesmo, né? Tipo aquela coisa, ah, você não é bom o suficiente pra jogar no, sei lá, no ultra hard, sabe? Aquelas coisinhas. Os próprios inimigos, eles ficam soltando um monte de frase xingando. É um jogo que não é pra criança. E o humor dele, sei lá, parecia, tipo, é tosco, mas é um tosco que eu achei divertido enquanto eu tava pulando entre uma parede e outra, desviando de bala. Vou adiantar aqui, pra mim esse é o meu jogo do ano. Nossa, cara. Tá, vamos deixar ele por enquanto. Então vamos deixar ele. Little Town Hero, Jeff, fala sobre ele. Ah, não, eu vou tirar duas cacas aqui que eu coloquei, que são dois jogos que eu me diverti muito, mas eles têm problema de tempo, que é Wargroove e Little Town Hero. E vai querer defender? Wargroove? Ah, é. Eu gosto de ter cachorro no jogo. Não, eu só acho chato porque em uma época que se lançou Fire Emblem Three Houses, eu acho que o Wargroove ficou ofuscado. Eu acho que o Wargroove, do que a gente já comentou, parece que ele peca por tentar ser um Advance Wars, só que muito maior em questão de tempo em cada fase. É, mas não é um jogo ruim, vamos concordar com isso. É só que... Eu acho que. Minha opinião, eu acho que ele só ficou ofuscado mesmo. Ah, não, então, mas aqui não tem jogo ruim. A gente só selecionou a nata. Aí a gente tá tirando da nata pra ver qual é a melhor nata. A definição do Jefferson foi jogo caca. Então... Vai sair? Vai sair? O Wargroove vai sair então. Jeff, você quer fazer aquele último xingado em Wargroove? Ah, o Wargroove, ele... Eu acho que eu vou até dar uma ponta, atirar um pouco em outros lados aqui. O sistema de edição de fases dele é muito bom, mas as pessoas não conseguem usar, então é uma merda. Mas vai sair. O Wargroove vai sair, então. Pode sair. Todo mundo já sabe onde a bola vai cair daqui a pouco, né? Little Town Hero, vamos lá. Não, ó, pra mim, jogo de carta, tem Slay the Spire que é melhor. Eu mantenho os Slay the Spire. Ele não é só jogo de carta, né? Ele é um jogo de RPG onde você utiliza cartas pra atacar. Mas no final você tá jogando carta. Eu tenho uma opinião diferente do Gilmon. Eu acho que Little Tall Hero, pra mim, é um jogo que eu gosto mais. Só que ele não funciona. Então eu fico com os Slay the Spire. Ah, eu tava muito empolgado pra esse jogo. É muito difícil porque quando a Game Freak ela sai da zona de conforto deles e consegue fazer algo que chama atenção não só pelos gráficos, mas por uma mecânica que é diferenciada. Diferenciada assim, eles usaram o que eles conhecem de Pokémon pra usar, pra fazer um jogo, né, que é o sistema de atributos de vantagens em cima de outros. Eu acho que ele peca... alguns pontos nos gráficos, às vezes tem slowdown no jogo, e aparentemente a mecânica é pra poucos, assim, alguns podem gostar, mas acho que o pacing é lento, né, se dá pra resumir. E o Jeff, ele reclamou bastante num checkpoint aí que tem Little Town Hero na capa, então se quiserem ver, tá lá. Tá, votação, Little Town Hero sai ou não? Tchau. Bye bye. Sai, Jefferson. Claro, sai. Oh, que dó. Já coloquei meu candidato aí, pra mim tudo sai. E o Babas You? Babas You, eu joguei assim. Pra mim é um jogo que ele tem. É muito inteligente, assim, as sacadas que ele tem. Só que eu não terminei o jogo. Então talvez signifique alguma coisa sobre o jogo. Eu acho que ele é simplista demais, apesar de ser muito criativo a forma como você resolve puzzles, etc. Só que perto dos outros eu acho ele simplista demais. Não. Então, eu não acho simplista, mas eu acho que ele tem um cap na... como que eu vou falar? Ele é um dos poucos jogos que o jogador ser ou não criativo ou... ser meio jumento afeta muito. Como eu falo isso sem ofender? Ser meio burro? Você não consegue terminar se você é burro. Porque tem umas fases que você vai ficar olhando, vai ficar, meu Deus, é uns puzzles bem complicados, assim. É, dá preguiça, né? Você abre a fase lá, tem 4 blocos de água, aí tem 10 caveiras na direita, tem 10 mil palavras no outro canto, aí você tá cercado por uma parede, não sei o quê. Do pouco que eu joguei, eu acho que ele é que nem o João falou, ele é muito inteligente na mecânica que ele cria, só que você entra em algumas fases e dá preguiça. Porque é um puzzle enorme lá e você vai ter que ficar fazendo tentativa e erro algumas vezes. Tá, então sem apego, tchau. É muito bom, mas falou. E em questão de simplicidade, Mário, eu acho que não... A coisa pode ser muito simples e boa, né? Por exemplo, Tetris 99 tá aí. É Tetris. Só pra situar o ouvinte, né? Na nossa lista, como que tá agora? A gente tem Box Boy e Box Girl. Cadence of Hyrule, Slay the Spire, Untitled Goose Game, Tess 99 e My Friend Pedro. Esses estão os finalistas até agora, né? Só pra situar. Tá, respondendo o que você falou do Tetris 99, Tetris 99 é complexo. É, Tetris em si é complexo. Acho que o Tetris 99 é o charme, mas o jogo em si é complexo. Eu acho que o Tetris 99 tem uma vantagem que ele é Games as Service. Num lugar que aqui a gente tem todo o jogo completo. É, não, e ele é competitivo. Eu fui aprender depois, mas aquele negócio de você selecionar quem atacar é muito divertido, cara. Fala Tetris 99, ah, é só Tetris. Eu não sei, foi uma das maiores emoções quando tá, sei lá, 7, 8 pessoas atacando em você e você seleciona pra derrotar os attackers e você mata todo mundo. É muito divertido o sistema de badges que eles implantaram. Sei lá, se eu fosse votar, eu votaria pra sair Tetris 99 em um dos últimos. Eu preferia manter na lista até agora. Tá, ó, vamos lá. Kenny Safarulli pra mim é tchau. Motivo, preço muito caro. Ah, não, pô, então, eu não acho que o preço, a gente tem que pensar no preço aqui, mas eu acho que o Kenneth Hyrule, ele é muito bom, mas só que ele se favorece demais, e é uma reclamação que eu já fiz, ele se favorece demais na nossa nostalgia com Zelda. Então é aquela coisa, o jogo ele é legal, só que você ouvir a música do Song of Storms, todas essas coisas, ele parece melhor do que ele é. E eu acho que em questão, quem faz melhor a jogabilidade dele é o Crypt of Necrodancer original, e quem faz a jogabilidade Zelda melhor que ele é o próprio Zelda. Então eu acho que ele é uma mistura legal, só que ele se favorece muito na franquia. Ah, eu discordo um pouco. Se é bem feito, cara, porque precisa ser remake mal feito que eu não sei, não ia me apegar tanto, mas o cara fez um trabalho tão bem feito na música que, nossa, e ele pegou algumas coisas do Crypt e deixou melhor. Por exemplo, quando você limpa a área lá, você consegue andar mais rápido, você não precisa ficar sempre no ritmo da música, né? É, isso sim, de fato. Eu acho que é um jogo muito, muito polido e eu não sei, não tenho muito o que reclamar dele, pra mim ele seria até o melhor do ano, na minha opinião. Aí agora a gente começa as tretas. É, então tá. Vamos seguir com ele. Então, Tá, vamos lá. Slay the Spire. Slay the Spire, ele tem... Assim, o que eu sofri com League of Legends, eu sofri com Slay the Spire. É um jogo que ele tem um loop de gameplay viciante, né? Um jogo de cartas que funciona bem. E cada room é única. E você pode, quando, depois que você zera, você fala, opa, agora eu tô manjando o jogo. Libera mais dificuldade pra você ir e começar a se desafiar pra fazer rooms melhores. Então eu acho, e ainda como indie, eu acho ele um jogo muito, muito bem feito, assim. Ele reclamaram, eu lembro do Lucas falando dele no Checkpoint sobre o gráfico simples dele. Eu acho que ele melhorou em questão do gráfico, ele ainda não é a coisa mais bonita do mundo, só que ele é funcional. É, eu acho assim, se ganhasse Slay the Spire, não tem problema nenhum, eu joguei e eu gostei. Mas seria a votação mais pelo, ele é funcional e ele é viciante. Viciante pra mim não é um adjetivo, né? Esse seria uma coisa que eu ia ficar falando, talvez seria melhor votar em outro, que eu votei em outro, né? Basicamente isso, mas até agora acho que dá pra manter. Tá, então vamos manter. Untitled Goose Game, esse eu vou defender, com unhas e dentes, porque pra mim ele deveria ser um jogo a concorrer a essa categoria. É, não só pelos gráficos, que eu acho que ele é maravilhoso, o jogo, apesar de ser curto, ele coloca uma mecânica divertidíssima e é um jogo pra todo mundo. Qualquer um que pode pegar no controle vai gostar e vai se divertir. E, mano, ser filha da puta é intrínseco, cara. É por isso que o jogo é tão intuitivo. Você vai lá e faz merda pra caralho e tá tudo bem, sabe? Mas ele faz mais sucesso pela zoeira nesse sentido, então. Provavelmente, mas acho que a diversão tá aí. Eu teria dificuldade de elogiar um meme como o melhor jogo do ano. Porque o meme, ele passa uma hora. E eu sou aqui, eu fiquei... Daqui eu fiquei empolgado quando esse título foi anunciado. Eu não comprei porque eu tinha gastado muito em setembro, mas eu comprei, sei lá, semana retrasada. E é o que eu esperava. O jogo é legal ser um ganso filha da puta. Dito isso, um ganso filha da puta não merece o meu voto. Porque é um ganso filha da puta. Eu acho que os outros jogos eu prefiro mais. Tipo, você pode até manter na lista. Mas eu voto realmente contra de meme. Ou é aquela coisa do... A explosão da internet faz esse jogo parecer melhor. Eu acho que eu uso o mesmo argumento do Jomon com o Cadence of Hyrule. Ah, eu não acho que ele é um meme. Mas eu acho que ele ele te surpreende em vários momentos em como você tem que ultrapassar certos obstáculos. Apesar da mecânica de você só pega alguma coisa, você só dá o honk, né, do ganso, como eles utilizam essas duas mecânicas que são simples pra fazer você fazer várias coisas ao redor de onde você tá, e passar pelos obstáculos, enfim, é muito criativo. E eu gosto de jogos indies porque eles surpreendem em vários pontos nesse quesito. Untitled Goose Game é um jogo que faz isso bastante. E eu fico de fora dessa discussão, justamente porque a reclamação do Mario no Cannons of Hyrule é a minha reclamação no Untitled Goose Game. Eu não tinha dinheiro pra comprar um jogo que parece ser tão simples. Por mais que eu saiba que ele é bom, eu não consegui desprender essa grana. Bom, então se o Untitled Goose Game sair, Cannons of Hyrule também tem que sair. E eu não tenho problema com nenhum dos dois. Justo. Eu voto com os dois saírem. Se for pra desempatar, então, justo. Então tá, se é assim, se um sai, eu vou levar outro junto. Tá bom. Já era. Vamos aos que sobraram, então. Box Boy, Box Girl, Slade Spire, Tetris 89, My Friend Pedro, e eu não sei como que voltou na lista aqui, Yooka-Laylee. É, o Yooka-Laylee tá aí. Então tchau, né? Eu não sei como tá na... Eu acho que dá pra tirar, porque tchau, ele ainda lembra muito do Donkey Kong Country. Se for assim, só pra votar nos que melhor, eu vou votar em Tetris 99, porque desses aqui eu acho que é um jogo pra todo mundo. Do que sobrou, eu tenho que votar em Tetris, porque foi o que eu mais joguei, e também acho que pegar a simplicidade do Tetris aí e jogar com outras pessoas é muito divertido. Posso tentar tirar Box Boy e Box Girl com o argumento de o quadrado do Tetris é mais legal? Mas é claro, já era. Eu ia falar que é um jogo mais divertido em multiplayer, mas tudo bem. Esse argumento é muito convincente. Não, é verdade. Isso possivelmente Tetris, o Box Boy mais Box Girl cooperativamente é mais divertido do que Tetris 89, até porque Tetris 89 não tem cooperativa. Tetris 89, você diverte 99 pessoas. Bom argumento, João. Bom argumento. Não, você deixa 98 putas e uma fica feliz. 50 putas que 50 caíram na parte ruim do ranking, assim, na parte vergonhosa do ranking. E quando você joga o modo de só vencedores, não dá 99, dá 60 e pouco. Bom, mas vamos bater martelo então. Tetris 99 é o melhor jogo com menos de 60 dólares de 2019 da Nintendo? Em consoles Nintendo. Eu acho que sim, e eu acho uma mancada porque ele é Games as Service, e é um jogo que ele tá impressionando desde que o Mario, ele falou isso no último Nintendo A3 normal do ano, né? Foi, o Tetris 99 tá impressionando desde que lançou, tendo atualização, então é difícil essa competição. Eu concordo com o Gilmon, acho que a gente pode deixar Tetris num prêmio separado no vácuo e tentar decidir em cima dos outros. O cara quer mesmo que My Friend Pedro ganhe, né? Acho que tem uma banana lá do Jeff tentando convencer ele a escolher o melhor do ano. Eu não falei que eu quero um prêmio separado. Tetris 99 ganhou, eu não quero discutir sobre isso. Slade Spire e Friend Pedro morreu na praia. Tá, isso aí então. Mas acho que só pela a primeira vez que eles fizeram, acho que foi bem feito, João. Acho que tá pra... Tetris. Só pra você pegar a versão original, sem os serviços depois. Talvez se a implementação dos attackers e dos coisas fosse feita depois, eu não ia concordar com isso. Mas acho que só pelo jogo base, pra mim, é suficiente, Tetris 99. E tem que elogiar o remix na música de Tetris, que ficou incrível. Então é o Tetris 99. Categoria Voto Popular. Antes da gente ir para a categoria de jogos principais, a gente fez uma categoria de votação do público. A gente perguntou para o nosso público, a gente criou uma página, uma enquete no nosso site, qual era o melhor jogo da Nintendo em 2019. Os concorrentes foram Astral Chain, Fire Emblem Three Houses, Luigi's Mansion 3, Pokémon Sword and Shield, Super Mario Maker 2, Smash Bros. Ultimate, Ring Fit Adventures, The Legend of Zelda Link's Awakening e Yoshi's Crafted World. Só pra não falar quem ganhou direto, existiram três opções desses que não foram votados, que é Astral Chain, Ring Fit e Yoshi's Crafted World. A falta de Astral Chain é vergonhosa. Ninguém votou. Falta de Ring Fit, então o pessoal aí precisa treinar mais. Só tem sedentário aqui, ou é o problema do preço, né? E se eu votar numa coisa que custa uma caralhada de dinheiro no Brasil. Isso, com certeza. Dos que foram menos votados, dos que sobraram, foi The Legend of Zelda Link's Awakening e Pokémon. Um orgulho público. Uma pena. Dos demais, ficou meio concorrido entre Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem Three Houses e Super Smash Bros. Só que um tinha que ganhar, e foi meio que até de lavada, com 44% dos votos, Super Smash Bros. Ultimate ganhou como o melhor jogo da Nintendo em 2019. O único jogo que é de 2018 que ganha em 2019, é isso aí. E se fosse eleição, ele quase levaria em primeiro turno. Pior que é. E a voz do povo é a voz de Deus aí. O público falou. Qual porcentagem do segundo, Mario? 15% Fire Emblem Three Houses. Tem mais que o dobro, Smash. Tem. Categoria jogo de mais de 60 dólares. Chegou a hora da nossa categoria principal, dos jogos que são mais de 60 dólares e que merecem ganhar como jogo do ano. Basicamente são jogos publicados pela Nintendo para o Nintendo Switch. Então, nós temos Pokémon Sword and Shield, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem Three Houses, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Maker 2 e Astral Chain. Posso começar causando já? Não, tem que perguntar se faltou algum na lista. Não faltou. Então, faltou Ring Fit, porque 80 dólares é mais que 60. Tá bom, vamos botar Ring Fit? Quem vota em tirar Ring Fit? Eu. A gente votou. Eu também. Tá. Então, não, e Zelda? Ó, Zelda não merece, porque Zelda tem aquela escada horrível de FPS, e ele é um jogo de Game Boy. É, tá. Mas a gente nem botou ele na lista, então. Só tô justificando porque alguém vai reclamar, que a gente nem falou de Zelda Link's Awakening. Link's Awakening não merece. E Yoshi's Crafted World, ninguém vai reclamar porque ninguém jogou e ninguém lembra, então nem deve estar aí, e ainda bem que não tá aí. E Dragon Quest é culpa do Jomon. Dragon Quest não é um jogo de 2019. Desculpa, gente. Tá, vamos começar votando, então. Ah, não, eu vou votar contra um já. Eu não quero Pokémon Sword and Shield ganhando. Eu quero ele fora dessa lista já. Tá, quais são os argumentos? Ah, ele é falho em muita coisa. O jogo não colocou muita coisa boa, a wide area falta muita coisa, um espação aberto que você fica andando lá, você percebe vários defeitos no jogo. Um pós-game não teve muita coisa, praticamente quase nada, mais uma historinha. Mas aí é que tá, Lucas, você tá comparando Pokémon Sword and Shield com outros jogos de Pokémon, no caso. Não, eu tô comparando Pokémon com um jogo de Pokémon. Olha o que aconteceu, eu tenho um exemplo. Eu terminei esse jogo, meu irmão colou a mim e falou: ah, se eu pegar esse jogo, tem side quest, eu posso fazer coisa depois que termino o jogo? Eu falei: ah, você batalha e brida Pokémon, ele, só isso? Eu falei, é. E aí eu percebi o quão Pokémon não tem muito a oferecer depois, tirando isso. Não, mas beleza, mas se você comparar esse jogo, nesses quesitos, com os outros jogos também, os outros jogos também não tem. Mas Pokémon, não. A campanha básica, eu acho que ela é bem pior que a dos outros jogos. Assim, você joga Luigi's, qualquer outra coisa, você se sente saciado no final. Pokémon, você tá, talvez seja o que até a franquia fez com ela mesma, você tá esperando depois. E assim, e o meu ponto é, a wide area é muito descolada do jogo. Ela tem um jogo de Pokémon que é o que você tá jogando, e tem a wide area que é a parte que o balanceamento não serviu ali, que você não pode capturar os Pokémon ali. Então eu olho e falo, tem essa área legal do Pokémon, a wide area, e tem o resto do jogo. São duas ideias que são legais separadas, e fazem, parece que eles pegaram, sei lá, um Super Bonder e tacaram no meio, assim. Eu discordo dos dois, tá? Eu acho que a campanha principal de Pokémon talvez seja uma das melhores que eu tenha jogado. Só por saudosismo, eu acho que Diamond Pearl é muito bom, mas memória mais recente, eu me diverti muito jogando a campanha principal. E eu acho que a Wide Area foi a melhor coisa que já adicionaram no mundo de Pokémon. Tá, o único ponto é que eu acho que foi só que nem eu já mencionei em outros pontos, é uma pisadinha de leve, assim, em um novo universo. É, eles poderiam ter trabalhado mais na Wide Area, tipo, depois ela fica bem repetitiva. Eu acho que é a minha única reclamação num ponto geral, mas eu acho que Pokémon Sword and Shield é um ótimo jogo. Ótimo jogo todos são, mas eu tiraria Pokémon porque a impressão que dá com Pokémon é um passo pra frente e dois passos pra trás. Pokémon ele nunca entrega. Por exemplo, eu sempre fico aqui questionando, eu quero coisa nova no Pokémon. Aí eles fazem a Wild Area. Aí você vê, tá, independente se eu gostei ou não. No caso eu não gostei, mas tem muita gente que gostou. Eles entregam aquilo, mas depois eles cagam em outras coisas. Você faz a rota parecer, sei lá, uma vareta, véio. Entendeu? Então, o que me incomoda com Sword and Shield é que toda vez que eles tentam fazer algo novo e funciona, em vez de ser uma coisa do tipo, vai acumulando as coisas e o jogo vai ficando cada vez mais, tipo, a ideia de um vai trazendo, vai adicionando, vai ficando, vai refinando o jogo, é que, tipo, eles deixam uma parte bonita, aí, sei lá, o fundo tá feio, aí depois eles meio que invertem e fica esse vai e vem. Eu acho que muito do que a gente, sei lá, reclama de não ter coisa pós-game, é nisso. É porque já teve, Aí depois, por questão, eu acho que por questão de tempo, por eles terem que lançar um Pokémon todo ano, eles não conseguem fazer isso mais toda hora. É, então, mas eu não concordo com esse argumento, porque os outros jogos também não tem. É que aí a gente tá comprando Pokémon com outros jogos de Pokémon. Mas nesse argumento de, Pokémon Sword and Shield não tem pós-game, os demais jogos também não tem, sabe? É, nesse quesito eu não concordo. Mas, olha só, eu acho que Pokémon Sword and Shield talvez seja o que mais tenha problemas se comparado com os outros jogos. Existem problemas, eu acho que são detalhes. Que nem o Jefferson falou, eu concordo que a questão das rotas estão menores, até por causa da Wide Area, elas ficaram menores. Eu acho que são problemas, sim. E eu acho que algumas coisas ainda tá muito facilitado no jogo, muito, muito, muito. Então, não é questão de qualidade de vida que eu tô falando. Eu acho que o que é qualidade de vida melhorou, mas outras coisas que poderiam ter ficado mais legais, assim, como com questão quesito de recompensa do jogador tá jogando, eu me sentir mais recompensado por tá jogando, seria melhor. Eu zerei o jogo, eu achei muito fácil. Né? Tá certo que Pokémon sempre vai ser fácil, mas se comparado com outros jogos de Pokémon, ele foi muito mais fácil que os demais, e é muito mais fácil do que qualquer outro jogo da lista, e nesse sentido eu não me senti recompensado. Então, por causa disso, eu concordaria em tirar ele da lista. Mario, eu só falo assim, eu não consigo esperar nem mais um dia, tira ele da lista já. Alguém entendeu a referência, não? Não. Putz, então tem que lembrar do final da história de Pokémon. Então eu não lembro. Pelo amor de Deus, é tão ruim que eu esqueci. Não, é ruim. E, ó, a gente tá tirando, mas lembrando que a gente já tem um episódio de Pokémon Sword and Shield pra você escutar do Skin 64, onde a gente discutiu todos os argumentos do jogo. Então, se você ainda não ouviu, escute lá. Eu posso tirar outro aqui? Qual? Qual que você quer tirar? Super Mario Maker 2? Ah, não, eu não vou deixar. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu deixo. E não precisa nem ter argumento. Não, tem que ter argumento. Não. Tem que tirar, tem que ter argumento, não tem essa. Qual argumento? Meu argumento é, um deles ficou muito tempo sem atualização, e o segundo que, em relação ao primeiro, ele é expansão de coisas. É isso. Eu acho que muita coisa, deixa eu ver essa lista, eu acho que muita coisa dessa lista cai nessa expansão de coisas. Mas, eu penso assim, muito tempo sem atualização, e em questão principal, lançou-se um multiplayer online, demorou meses e meses pra lançar esse multiplayer online, que foi um problema que talvez eles perceberam quando lançaram o jogo. Não sei, eles acabaram falando de corrigir na E3. E eles deixaram a bola cair muito forte, principalmente comparado com o Mario Maker 1. Em questão de você não deixar a galera entretida. A gente teve agora uma atualização que fez o jogo voltar para os suítes das pessoas que deletaram ele. Assim, se você vai criar, é um jogo que tem conteúdo infinito e tal, mas só que o primeiro também tinha. E aí, e você, só com o que tem no pacote, você tem. Óbvio, é o que o jogo ele propõe, né? Só o que tem com o pacote é insuficiente. Mas aí você tem que ficar caçando e você tem que se dispor de muito tempo pra você encontrar alguma coisa que você gosta lá. Não, mas vamos lá. A gente tem que comparar o jogo com os outros jogos, não com um outro do passado. E eu acho que Super Mario Maker 2, entre os demais, ele é o que tem mais possibilidade de jogo como família pra, pro pessoal se unir pra jogar. Você pode também pegar a qualquer momento pra jogar uma partida rápida, sair. Criar fases ainda é divertido. E esse quesito de não ter algumas coisas que poderão ter desde o começo, talvez tenha prolongado o jogo. De repente, eles lançando coisas mais passadas, enfim, tenha permitido que as pessoas fossem jogando melhor aos poucos, assim, tipo, depois de 3 meses eu lanço um negócio aqui, eu vou pegar pra jogar, sabe? Eu acho que, pra mim, as próprias estimativas de vendas dele com relação ao New Super Mario Bros. Já diz o que explica o que o Jomon tá falando, que eles deixaram cair a bola. Quando você tem New Super Mario Bros. U vendendo mais que Super Mario Maker no final de setembro, talvez na nossa lista tinha que ter New Super Mario Bros. U em vez de Super Mario Maker. E com relação ao que o Mario fala assim, você traz a família pra jogar, o problema é que isso é um jogo de criação de fases. E sim, tem pessoas que são muito competentes e criam fases. Só que 95% de lá é lixo, mano. Então é difícil você eleger o melhor jogo do ano quando você tem, sei lá, boa parte do seu conteúdo criado por pessoas que não são culpa delas, elas não têm esse emprego, elas não têm emprego ou tempo pra fazer as fases, mas é que, pelo menos pra mim, quando eu vou jogando lá, deixa a experiência ruim. Nem todas as fases são legais, assim. Ou é mais alguma coisa pra você mostrar alguma coisa, você fazer um highlight das coisas, não tem nada construído. E, pra mim, o que era importante, o Story Mode, ele meio que. Eu não sei, eu achei que eles poderiam ter feito de outra forma. Gostaria muito mais que eles fizessem um story mode, sei lá, criando um mundo de gelo e adicionando coisas pra você entendendo como você cria, não um bando de highlights que foram pra você ter ideias. Eu acho que eles deveriam ter ido, assim, mais devagar. E sim, como é um jogo, como eles pretendiam um jogo serviço, é só de um jogo ser serviço e eles droparem a bola, acho que pra mim já tira Super Mario Maker 2 do pacote. Ó, eu acho que isso aí podia ser resolvido só com um filtro de você pegar os jogos que estão melhor classificados, ponto. No resto, eu acho que é só opinião pessoal. Ah, não, mas é. A gente concordou que a gente tem que ver isso ponderando um jogo qualidade. Como melhor, qualidade. E eu voto em Super Mario Maker, manter Super Mario Maker, não removeu agora, porque eu acho que de todos ele não só tem muitas funcionalidades, tem modo história pra você jogar single player, tem modo pra todo mundo sentar na cadeira, tem modo de criação que eu acho que pode exaltar em outras pessoas que são mais criativas e gostam de criar fases. Ele ainda é um jogo de Mario que, mano, atinge todos os tipos de público. Eu só ia levantar o ponto que quando você deixa o modo de selecionar só pessoas que dão like, às vezes uma pessoa não famosa faz um trabalho melhor que o seu, mas ela não é tão popular. Eu acho que também não é assim. Ah, mas eu acho que em Super Mario Maker 2 isso é bem, bem controlado. As pessoas, elas estão votando pelas fases que elas mais gostam, pelas fases que elas acham que estão melhores. Pelo menos eu não tive problemas em encontrar fases que fossem ruins ou, enfim, utilizando os filtros na busca. Eu voto em manter-o por enquanto. Tá, então peço pra tirar o outro. Com muito pesar, eu peço pra tirar Astral Chain. Porque Astral Chain não é pra todo mundo, é pra fãs de jogos de ação. Ele é um jogo muito bonito, ele é um jogo que ele tem. Ele propõe um gameplay e ele vai com esse gameplay até o final, que é você e o Legion até o final do jogo. Gosto muito dele, só que ele também tenta demais. Então, assim, ele é legal de jogar, só que aí você tem no meio do jogo minigames que não tem nada a ver, você tem partes que você tem que ficar pegando coisa no chão, ele tem muita extinção de linguiça, que em outros lugares era, assim, em outras épocas era mais legal, porque o jogo tenta fazer mais coisa, mas nesse ele perde um pouco o foco do que ele queria nessa hora. E tem o do Jeff, que é uma discussão que eu tenho com o Jeff, que, assim, não é uma discussão, é um fato, o jogo, ele tinha muitas saídas pra história legal e ele não tenta, porque ele só quer mostrar gameplay. Eu concordo com o que o Jomon falou, se a votação fosse de jogo mais bonito, pra mim seria Astral Chain, mas é jogo do ano, então dane-se o Astral Chain. E aí, Lucas? Eu nem joguei. Nem eu. Então, deixa eu tirar. Vamos por Fire Emblem, então? Fire Emblem Three Houses, eu voto pra ficar, eu acho que é o... Assim, ele é o melhor pulo, principalmente quando a gente compara com Pokémon Sword and Shield, que foi o pulo do XS pro Switch, o Fire Emblem Three Houses pulou melhor. O Fire Emblem Three Houses é lotado de conteúdo, são três rotas, ou uma a mais se você quiser, mas são no mínimo três rotas que você faz. Ele está recebendo DLC, e assim, eu me impressiono que Fire Emblem consegue chegar e falar, a gente vai dar três rotas pra você, os personagens eles vão ter diálogos diferentes nas três rotas. Por mais que tenha muita coisa repetida, eles ainda se importaram com a sua decisão parecer importar. Então, eu acho... Pra mim, ele... Principalmente quando você... Ah, eu tenho um problema que o jogo é muito fácil. Você pode aumentar a dificuldade. E aí, eu acho que o maior problema do jogo também é o melhor... É a melhor coisa. O jogo ele é muito fácil porque você pode voltar no tempo. Porque o jogo ia ser muito mais difícil se você sempre que morresse alguém, você tem que desligar o console. Então, eu acho... E eu gosto disso. Eu gosto de poder voltar no tempo e não ter que ficar desligando o jogo e ficar frustrado. Então, eu acho que a facilidade dele vai pro lado bom dele. Eu concordo com tudo que o Jomon falou. Eu concordo em deixar. Eu gostei muito. E também concordo com o Jomon em relação à mecânica de voltar no tempo. E também é o primeiro Fire Emblem assim, que eu peguei e fui até o final mesmo e gostei. Os outros, eu não joguei todos, obviamente, mas dos que eu testei antes, nenhum me cativou tanto. Então esse eu voto em manter. Eu voto em tirar Fire Emblem. Eu acho que Fire Emblem, como jogo de estratégia, ele peca em deixar na mão do jogador o nível de dificuldade. Eu acho que se você fazer tudo fica muito fácil, se você não fazer nada fica muito difícil. Aí você tem que ficar ajustando o quanto você tem que fazer pra tudo dar certo. Então eu acho que como jogo de estratégia ele deixa a desejar. O resto tudo é bonito. Mas, conforme as pessoas falam, esse jogo tem quatro rotas, ou tem três rotas. Eu acho que ele é mais interessante porque a gente tá na época da internet, a gente pode discutir as rotas em si, e fica tudo mais emocionante. Mas como o jogo em si, cada vez que eu fazia uma rota, eu ficava mais puto. Porque tinha a parte do colégio que é um pé no saco, ou seja, sei lá, 40% do tempo você tá lá falando com pessoas, e é muito chato, pessoas que perderam as coisas, ou pessoas que você tem que ficar mimando as pessoas. E esse é o primeiro Fire Emblem que eu comprei o DLC, eu joguei o jogo, e eu não consigo rejogar. Saiu dificuldade nova, que é uma coisa que eu ia ficar, nossa, agora eu vou jogar, porque agora tem a dificuldade que eu quero. Mas eu não quero passar aquele tempo na escola. Então, eu fiz o replay porque eu sou fã cego de Fire Emblem, mas cada vez que eu jogo, menos eu gosto. É, podemos colocar aqui que jogar talvez 3 vezes em sequência, talvez ele deixe qualquer jogo meio chato. É, concordo, 3 vezes em sequência, assim. Não sei, mas quando eu joguei Path of Radiance pela primeira vez e vi como eu podia fazer melhor, eu joguei umas 3-4 vezes em sequência e eu tava me divertindo, porque eu tava aprendendo a jogar. E esse aqui, você não aprende nada, você só aprende a mimar os garotos. É, porque você já é um cara... Aquela coisa, a vida já te ensinou Fire Emblem, você já sabe muito Fire Emblem. Você não explora mais e, de novo, é difícil. Você não consegue ajustar o nível de dificuldade legal. Eu não consigo encontrar. Não, aqui tá o suficiente, sabe? Tá difícil, tá coisa. Tipo, você vai cair no monastério e é o argumento que o pessoal gosta de usar contra Bravely Default, é o argumento que eu uso pro Fire Emblem. Você perde aquele mundo, você perde muito tempo naquela coisa chata, que é um pé no saco. Deveria ter tido uma opção pra você não só, por exemplo, quando você fala dormir e ensinar os alunos, ele não recupera a energia dos alunos, ele não deixa a felicidade aflorar, e a felicidade é importante porque eles precisam aprender. Então eles não me dão alternativa pra eu jogar um jogo de estratégia sem ter que ficar cuidando de bebê, sem fazer um min-max. Eu concordo que o Fire Emblem da lista, né, a gente tá com o Luiz mencionando 3, Fire Emblem, Super Smash Bros e Super Mario Maker 2. Da lista, o Fire Emblem é o que deixa mais liberdade na mão do jogador, e então é o que deixa mais fácil pro jogador ferrar com o próprio jogo. Eu acho um ponto positivo, mas também pode ser enxergado, assim, porque eu gosto da liberdade que eles te dão, só que você não tem a opção de largar essa liberdade, eu entendo esse comentário do Jeff. Mas vamos manter por enquanto, então? Vamos manter, ó, eu acho que o que vai, tá, o que entra em conflito aqui tá Luigi's Mansion 3 e Super Mario Maker 2. E eu digo em conflito por quê? Porque os dois, eu acho que eles brilham tanto em single player quanto em multiplayer de sofá. E eu acho o Luigi's Mansion melhor porque, como é um jogo que te dá... foi produzido por pessoas, deve ter um cara lá que cuidou tudo do jogo, profissionais que cuidaram, supervisionaram todo o jogo. Eu me sinto muito mais recompensado explorando a mansão no hotel no Luigi's Mansion 3 do que olhando a lista e tentando encontrar uma fase legal no Super Mario Maker 2. Eu não consigo sentar com a minha irmã pra jogar o Super Mario Maker 2. Nesse quesito, eu concordo em tirar o Super Mario Maker 2. Se comparado com o Luigi's Mansion 3, eu acho que realmente é mais divertido você explorar a mansão. Eu joguei o Luigi's Mansion 3 até metade, não terminei ainda. E tô jogando, fazendo que nem o Jomon, assim, eu tô jogando com meu irmão, né? E tá bem divertido em questão de multiplayer. Não, então, tira Super Mario Maker 2? Assim pode tirar. Eu prefiro que tire. Nesse quesito, sim. Então ficamos com Super Smash Bros. Ultimate, Fire Emblem Three Houses e Luigi's Mansion 3. Destes, eu acho que o Luigi's Mansion 3, apesar de ser um jogo divertido pra jogar em família, etc., é um jogo em que... se eu jogasse e zerasse, eu não acharia tão recompensatório quanto jogar os outros dois. Eu acho que tem é o Luigi's Mansion que tem um menor escopo, né? É. Ele tem que... Eu não sei se ele ia aprender por tanto tempo. O que ele oferece... Eu não terminei ainda, mas eu suponho que seja uma história que não é tão longa. História simples, né? E é você caçar fantasma e se divertir com a gameplay, né? Com os fantasmas diferentes lá. Eu não sei o que invalida o escopo dele em relação aos dois. Porque se você for falar de escopo, o Smash Ultimate, ele ganha de tudo aí. Porque o jogo tem tanto 500 personagens, tem tudo lá, né? Eu acho que o Luigi's Mansion 3, se a gente não consegue falar que o erro dele... Porque o erro dele não é o single player ou o multiplayer. Mas eu acho que os modos co-op, os modos de um enfrentar o outro e tal... Se eu quero colocar, apontar o dedo, eu já falo, esse é um problema nesse jogo. Os modos multiplayer dele, sem ser o modo história, não são bons. Então, é que nesse caso eu não apontaria dedo. Eu só acho que, dentre os demais, eu acho que, por exemplo, Super Smash Bros. Ultimate, eu até votaria entre esses três como o melhor jogo do ano já direto. Porque eu acho... Ele é o mais robusto, cara. Ele é o jogo mais trabalhado, é o jogo que tem mais conteúdo, é o jogo que atinge mais jogadores, casualmente, competitivamente. No geral, eu acho que ele é o melhor jogo mesmo. Então, tanto o Luigi's Mansion 3 quanto o Fire Emblem Three Houses, eu acho que não tem chance contra o Super Smash. Eu voto em Luigi's Mansion 3. Eu acho que Luigi's Mansion é o jogo, pra mim, é o jogo mais impressionante. Ele é um jogo feito no Canadá e parece da Nintendo. Aliás, ele é melhor que a Nintendo, do que o que a Nintendo fez, sei lá, por exemplo, com o Mario Odyssey. Pra mim, Luigi's Dimension 3, a experiência que eu tô tendo, sim, é curto, mas eu acho que eu tô no décimo andar. Não terminei porque eu tô jogando cooperativo com a minha noiva, mas é um jogo que ela não para. Ela, tipo, eu tava cansado, queria parar, ela tava feliz lá, quebrando as coisas. Eu acho que o que pra mim define Luigi's Dimension 3 é que é o jogo cooperativo mais divertido que eu acho que eu joguei na vida. Nossa, cara. Eu concordo com o Jeff. Eu vou só continuar porque eu vou falar. Eu tô jogando com o meu irmão e fazia muito tempo que a gente não pegava um jogo de aventura assim pra sentar os dois e se impressionar. A gente... Eu não sei nem comentar muito assim em questão de conteúdo, sabe? É curto. Só que a qualidade do jogo... O que você se impressiona encontrando, a criatividade que eles fazem. Cada luta de chefe que a gente faz o jogo é fácil. Isso pode até ser um problema ou não, depende. Mas ele surpreende e eu tô me divertindo muito. E eu também compartilho a mesma experiência que o Jeff. Tô jogando com meu irmão, a gente olha um pro outro. Às vezes tem sessões que você assiste a outra pessoa jogar, porque você não pode jogar com os dois ao mesmo tempo. Mas é um jogo que você, até largando o controle e assistindo a pessoa do seu lado jogar e fazer a parte dela, você se diverte. E se ele consegue fazer isso, nossa... Então, eu acho que esses argumentos, acho que a gente ainda tá indo muito pro lado pessoal. Porque, pessoalmente, se eu for considerar pessoalmente, eu acho que o Luigi's Mansion 3 não ganha nem de Fire Emblem Three Houses. Acho que Fire Emblem Three Houses é um jogo que prende muito mais. Então, é que assim, pra mim o pessoal vai estar em... Eu não vou discutir muito isso, mas pra mim o pessoal, obviamente, vai estar junto. Só que eu acho que Luigi's Mansion sozinho, se você considerar só o single player, eu não tô só considerando single player, mas se considerar só o single player, Fire Emblem Three Houses é melhor que ele. Você tem, assim, é muito mais tempo que você tem, e não só o tempo, né? Eu acho que você tem muitos mais momentos de baixo e obviamente de queda, de o jogo tá ruim, o jogo tá muito bom, o Fire Emblem Three Houses faz isso melhor, assim, ele tem muito mais disso. E se for multiplayer, assim, eu entendo, eu considero, se for considerar o multiplayer, eu e uma pessoa, a gente se une e aí a gente vai lá e vai jogar o jogo, o Luigi's Mansion, ele é o único que tem essa característica dos três que a gente tá falando. Então aquela coisa, com o Jeff, a mulher dele, e o Lucas, o irmão dele, eu e minha irmã, a gente vai se juntar e jogar e esse jogo vai ser maravilhoso. Só que o Smash é o jogo que você... em multiplayer, pra mim, é um jogo que você vai lá, você tá com os amigos, você coloca e vai jogar. Ele não tem como dar esse prazer de mais intenso, assim, mais, com uma pessoa só. Mas você é o melhor multiplayer em questão de... Eu tô aqui, tô com os amigos, coloco o Smash, ligo o item e é festa. E acabou. Porque o Luigi's Mansion, você nunca vai parar pra jogar em multiplayer desse jeito. Você não vai, no meio de uma festa, falar... Oh, vamos jogar um multiplayer aqui de Luigi's Mansion. Porque o modo multiplayer dele, assim, é ruim. Eu não sei se isso é tão ruim, porque eu vi gente jogando de 8 pessoas e achando divertido. E até o modo Scarecraker, eu não sei, não. O jogo do telhado, eu não acho ruim. O ruim é quando as pessoas não sabem jogar aquele jogo. E esse modo também, o Skyscraper, ele pede bastante tempo, assim. Você tem que fazer... pra quem não sabe esse modo, ele é um dungeon crawler, assim. Um mapa é meio que gerado. Pelo que eu percebi, o mapa é gerado aleatoriamente. Você explora uma mansãozinha genérica que é gerada aleatoriamente. E eu acho que ele demanda, porque ele tem rounds, então ele demanda esse tempo. Eu acho que Smash nesse... Em multiplayer, eu não consigo falar que Smash tem um defeito nisso. Eu concordo com tudo que o Jomon falou. Eu ia citar só que em contrapartida, o modo single player do Smash já não me agradou e eu não consigo elogiar o modo single player dele. Então, mas é que Smash em si só, ele não é um jogo single player. Eu acho que o single player dele é um adendo. E como um adendo, eu acho que funciona. É um adendo de 20 horas ainda, né? É aquela coisa, não são as melhores 20 horas, talvez pelo jeito que a gente jogou aqui, que a gente jogou pra terminar rápido. Não, eu joguei quebrado. Eu joguei pra terminar rápido. E aí eu tava saco cheio do single player. Mas o Smash é um jogo que me dá 300 horas no Switch. E eu vejo ele até o final. O Luigi's Mansion, ele não vai me dar isso nunca. Assim, nem nos maiores sonhos dele o Luigi's Mansion consegue fazer isso comigo. Não. Por mais que naquela experiência, naquele pulo de experiência, ele foi muito bom. Mas eu não sei se eu consigo considerar tempo aqui como algo também... Né? Porque senão Pokémon volta pra lista, porque eu tô bridando pra caramba lá. E... não, sim. Não, daqui a pouco eu tenho 100 horas de Pokémon. Single player, é que o Luigi's Mansion, ele é o meio ali. É que eu não vou falar single player porque eu não jogo de single player. Ele sempre pra mim é multiplayer. Só que ele não é o melhor multiplayer de festa. Ele é um multiplayer A2. Eu vou dar um argumento. Eu acho que o modo principal de Luigi's Mansion 3, que é o modo single player... e o modo multiplayer de Super Smash Bros, que é o modo principal dele, se comparado esses dois, eu acho que o modo multiplayer de Smash Bros é melhor que o single player de Luigi's Mansion 3. Porque abrange mais pessoas, é divertido, eu acho que é tão divertido quanto jogar, talvez, mas eu acho que você não enjoa de jogar o Smash. Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o modo multiplayer de Smash com 8 pessoas, talvez algumas pessoas achem bagunçado. Às vezes você gosta de jogar com item, tem gente que fala que não, só tem que jogar sem item. Realmente, se você tá comparando os dois jogos aqui e falar assim, a gente tá discutindo o melhor jogo do ano e melhor, na sua visão, você pensa como maior, Smash ganha. Smash tem mais conteúdo, Smash tem coisas levadas ao longo do, sei lá, porte vindo, foi aperfeiçoando, mas eu acho que o que destaca aqui Luigi Mansion, quando eu falo assim, que ele é um jogo que tava no segundo, ele foi pro terceiro e pra mim foi um encaixe perfeito. Você tem várias coisas que você tá jogando cooperativo junto com a pessoa, cada nível você sente um grau de satisfação, e no final das contas o que o Luigi's Mansion pelo menos tá me entregando aqui, provavelmente é um jogo de 15 horas, é 10 horas de pura risada, diversão, e é uma coisa que, um sentimento que Mario Odyssey me trouxe isso, mas eu não fiquei tão feliz indo de mundo pra mundo. Quando eu subo o piso do Luigi's Mansion, você sente aqueles trick play, aqueles mind games, sei lá, o ratinho pegando o botão, aí você toda hora na próxima fase você pensa se o botão vai ser fácil ou não. Várias coisas, eu acho que pra mim eles acertaram em vários, até uma coisa que eu detesto, que é boss. Geralmente eu odeio boss em jogo, mas eles são feitos de uma maneira que você tem que derrotar cada um de um jeito diferente, você tem que descobrir, não sei, eu posso até deixar levar, falar assim, Smash, realmente, quando eu entrei o ano, eu falei, não dá pra tirar de Smash, mas quando eu joguei no Dismiss, eu falei, isso aí, pra mim, pra mim dá pra argumentar, e é isso que eu tô fazendo, então eu não tenho mais o que falar. Pra mim, votação pessoal, pra mim é Luigi Smash. E só pra considerar do que a gente tá falando de tamanho e tal, que a gente tá sempre colocando tamanho de Smash, o Smash não tem só tamanho, né? Ele tem qualidade em todo o tamanho dele. Você tem os Spirits fazendo referência. Por mais que o modo single player seja, a maioria dele seja meio maçante, ele tem seus momentos altos. E você vê a referência dos Spirits e o que eles fizeram também ao longo do ano, trazendo outros Spirits de Resident Evil. E você olha e fala, caraca, estou entendendo como que eles estão fazendo esse gameplay. O Smash não é só tamanho, ele é tamanho com qualidade, na maioria das vezes. Podia ser melhor com trophy? Poderia, mas é impossível com aquilo. Como que o jogo ficou? Você não acha que às vezes o tamanho joga contra? Não, por quando você pode ignorar ele inteiro. Você pode só jogar o single player e a cada 10 minutos você libera um personagem e você pode nunca tocar nos outros modos. Se você não se interessa por música, se você não se interessa por PNGs. Então aquela coisa, pode assustar o tamanho? Eu não sei, eu sei que se eu fosse uma criança, eu ficaria maluco com Smash Bros. Porque eu lembro no Melee, eu gostava de liberar personagem. Esse aí você começa com 8 e vai até 70. Então é uma loucura. Eu acho que o argumento é esse. Eu sou um adulto e eu fico muito feliz jogando Luigi's Mansion. Eu acho que eu tô com o Jeff, hein? Outro ponto a favor do Smash Bros, então, que eu vou considerar, é que nenhum outro jogo conseguiu, por tanto tempo, manter o hype. Apesar de ainda ser com DLC, apesar de ser com atualizações, o jogo foi lançado ano passado e até agora a gente tá hypado com ele. Até agora. Ele é relevante, né? Até agora. Eles não lançaram. Até agora não anunciaram, né? Até o momento dessa gravação não anunciaram o último DLC. E a gente ainda tá muito empolgado. E com as novidades, eles lançam um novo DLC, lançam o Terry e a galera volta a jogar. O público tá muito ativo ainda. E eu acho que, mano, Super Smash Bros. Pode ainda ganhar como categoria melhor jogo 2020 se ele continuar do jeito que ele tá. Então, sei lá, eu voto a favor de Super Smash Bros. Por todos os quesitos. E na questão que vocês estão defendendo o Dimension 3, eu acho que é muito por causa da experiência do cooperativo com vocês, porque vendo da maneira como vocês estão comentando, talvez se vocês jogassem como single player a campanha não seria tão divertida. Mas até aí Smash também seria... Smash single player, eu não tenho amigos pra jogar Smash aqui, eu não acho tão interessante. E quando eu boto na mão de alguém que não saiba jogar videogame Smash, ele não consegue jogar. Isso é verdade, por mais simples que seja, eu vejo que muita gente quando não sabe jogar, desde a época de evento lá, a pessoa se mata sem querer, ela não sabe se achar na tela, quando duas pessoas se chocam, tipo, onde eu tô? É o que eu mais vejo que acontece, né? Eu quero só fazer uma diferenciação aqui, né? O Luigi's Mansion é um jogo, uma história que se termina, acabou, e o Smash é um que você vai jogando ao longo do tempo, multiplayer. Essa coisa do hype aí, É muita questão da mídia também, que fica todo mundo no alvoroço na internet. Nossa, quem vai ser o próximo? Olha, o cara fez um negócio ali, vazou aqui, não sei o quê. E aí vocês viram que, por exemplo, aqui, né? Tipo, eu nem joguei com o Terry, joguei na casa de um amigo e eu nem tinha jogado quase. Eu fico mais empolgado com o anúncio do personagem do que eu jogando com ele no jogo, na verdade. Então, eu tô sentindo que a gente tá tendo uma dificuldade em comparar dois jogos, que um é uma experiência que é uma história que acabou e o outro que é você ficar jogando ao longo do tempo com várias pessoas. Eu acho que a dificuldade tá em a gente diferenciar as opiniões, tipo, muito pessoais, assim, ah, eu gosto porque, por causa de uma questão muito pessoal do que, tipo, é, tentar diminuir o viés. Eu acho assim, não questão de viés, mas a gente tá comparando um jogo que ele tem um single player maravilhoso, um que é um multiplayer íntimo e outro que é um multiplayer de festa. Então a gente. É, são três jogos que. Não, dois. Não, três, porque o single player maravilhoso é o Fire Emblem. Ah, tá. Que eu ainda tô falando de Fire Emblem. Deixa eu minimizar esse jogo de festa, porque a festa é entre a gente jogando com os amigos. Você leva, bota na mão de alguém que não joga videogame e não tem festa. Eu coloco, assim, é óbvio, porque o jogo ele é um crossover de jogos, né? Ele é um crossover de jogos. Então, óbvio, vai ser entre amigos. Mas eu não vejo os outros também resolvendo esse problema, entendeu? Overcooked ganharia aqui, se fosse assim. Então, Overcooked ganha como jogo do ano. Porque Luigi's Mansion, você dá pra... Você tá pra galera, a galera fica tipo... O controle de Luigi's Mansion, dependendo, fica difícil. Que é um problema que eu vejo a galera reclamando. Assim, eu não tenho problema com o controle de Luigi's Mansion, mas eu ouço essa reclamação, eu leio essa reclamação de gente falando do controle. E aí você olha e fala, não vai... E aí, tipo, eu acho que Smash e Luigi's Mansion... O Smash... E faz mais sucesso nesse ponto. Você coloca 8 pessoas lá, as pessoas ficam se batendo, ficam rindo do que tá acontecendo. É, a emoção de jogar com um jogador, com um personagem que ela gosta muito. Eu já vi pessoas que gostam muito de Persona, nunca jogaram Smash na vida e ficaram muito emocionadas em jogar com o Joker. Aí é pessoal, né? É, mas eu acho que ele consegue atingir, no geral que eu tô falando, eu acho que ele consegue atingir maior número de pessoas também pelo gosto pessoal em relação aos personagens. Porque eu acho que se não for, a pessoa não souber jogar videogame, assim, não gostar de jogar videogame, não importa o que você der na mão dessa pessoa. A pessoa normalmente já não vai gostar, não vai ser de Luigi's Mansion, provavelmente não vai ser de Smash. Mas a porta de entrada é mais fácil. Eu acho os dois. Eu, assim, não saber o que tá acontecendo, depende com quem você vai jogar. Se são duas pessoas que não sabem o que tá acontecendo, a pessoa pode se divertir. É igual, por exemplo, o cara, sei lá, eu tava jogando em lugar e o cara olhou e falou, nossa, não, esse jogo é mó legal, pô, tem um Ryu. E ficou lá jogando com o Ryu, não sabia fazer porcaria nenhuma, mas o cara, ele ficou interessado no jogo, porque tem as coisas que ele gosta. Então, um mínimo, assim. Eu acho que Luigi's Mansion não... É o multiplayer que você fala, ah, tem esse modo multiplayer, vamos ver o que ele faz. Mas não é o jogo multiplayer que você vai voltar. Esse é Overcooked, o jogo que você vai ligar na festa. E Luigi's Mansion, eu acho que ele não cobre esse nicho que jogos estilo Overcooked cobre. Por isso que eu acho Smash melhor para game. Eu acho o fato de você não voltar, pra mim, é uma boa coisa. Pelo amor de Deus. De verdade, o você voltar, não, pra mim não precisa, velho. Se você tem uma experiência única, você fala, se você achou maravilhosa, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que não, tô falando do multiplayer, não do jogo. Eu tô falando do multiplayer, 8 pessoas, do Luigi's Mansion, tá? Eu não vou falar que eu não joguei, mas eu não sei. Eu já conheço gente que reclama de 8 players de Smash. Ah, não, sim. Não, reclamação vai ter em todo lugar. Ah, tudo bem. Eu não sei qual que é o potencial daqueles minigames de multiplayer do Luigi's Mansion. Mas acho que o jogo não é nem pra isso. Acho que a gente tá discutindo, sei lá, coisa que como você fala, pode ser ignorado, entendeu? A gente chegou no impasse. Tira o Fire Emblem. Não. É porque se tirar Fire Emblem, aí fica muito difícil, porque eu não acho que o Luigi's Mansion é melhor que Fire Emblem. Eu também, eu preferi... Então... Assim como o Luigi's Mansion eu joguei com a minha irmã, Fire Emblem Three Houses eu joguei conversando com a minha irmã. E eu prefiro Fire Emblem Three Houses. Então, aí fica essa coisa. São experiências diferentes. Uma eu conversei, outra eu joguei com. Uma eu prefiro que a outra, mas só que eu não consigo colocar o jogo. É por isso que eu tô falando. É um single player íntimo, é um single player, um multiplayer íntimo e um multiplayer de festa. A gente tá comprando esses quatro. Então, a gente vai ter que fazer uma tabela verdade e votando pra cada um deles. Aí a gente vai ver o que sai. A gente dá um voto final e fecha a discussão. Tá, Smash Bros. Smash Bros. Luigi's Mansion 3. Então, não dá, velho. Não, cara, agora eu uso a cartada dos ouvintes. Mano, a gente não vai deixar... Não, porque se for pros ouvintes, aí vai sair Super Smash. Então, exatamente. É o terceiro. Eu acho que Smash deveria ganhar pela ordem que a gente votou. Porque pra mim, é Luigi's Mansion, Smash e Fire Emblem. Bom ponto. Olha, por isso que a gente deixou Fire Emblem. É. Eu acho que, pra mim, o melhor jogo seria nessa ordem. E, por consequência, Smash ganha. E agora, Lucas? Eu nunca pensei nessa ordem, mas só que pra mim Smash é o melhor dos três pacotes. Assim, se o cara pedir qual dos três você indica, olha e fala, pega o Smash. O Smash é o que vai dar mais chance de você se divertir e você vai ficar mais tempo com ele, sim. Eu acho que isso vai muito da pessoa, pra quem está indicando, eu acho, não sei, não é muito válido esse argumento, mas seguindo o que o Jeff falou de, se for colocar em ordem, eu também colocaria o Smash 3 e tipo... Smash e Fire Emblem. Então. Yes. Então Smash ganhou. Batemos o martelo então. Smash, melhor jogo do ano. E isso não diminui os outros jogos, gente. Não diminui. Todos os jogos são excelentes. E vocês viram que a gente ficou até agora discutindo por causa disso, tá? É só por detalhes, né? A gente tem que votar em um. Se a gente tivesse que votar em dois, provavelmente o Dimension 3 e o Smash Bros. Seriam os dois os melhores jogos do ano. É, eu não ia conseguir ser tão fervoroso pra Fire Emblem, assim. Então tá, está decidido. É, você que ouviu até agora, a gente teve uma grande discussão aqui, mas não deixe de comentar, entrar em nosso site e dizer qual que são os melhores jogos de cada categoria pra você. É, lembrando que a gente agora está no final de ano e nós não leremos os comentários nos próximos episódios. A gente ainda vai gravar um episódio único em que nós leremos todos os comentários dos podcasts de finais de ano. Mas ainda assim, não deixe de entrar e comentar porque nós queremos saber muito a sua opinião. E eu espero que todo mundo aqui mantenha a amizade. Amo todos vocês. E os ouvintes também, amo vocês também. A discussão foi boa, mas a gente sabe que ano que vem Animal Crossing vai ganhar. Porque não vai. Por eliminação, né? Não tem mais nada. Vai ser uma treta com o Jeff, isso. O meu voto aqui até agora é Brain Age, tá? Mas tudo bem. Nossa. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.